Alô, rapaziada de SP, tá assistindo o Show Livre. Muito obrigado, certo? Pra quem não conhece, eu vou me apresentar, sou o Dela Cruz. Pra quem já conhece, tamo junto, compartilha, curte, e é isso. Mas me respeitou. Camila Zassou tá aí pra mostrar um pouco da... pra mostrar um pouco do talento dela. Parte da nossa equipe, vai lá. Me beija na rua, me leva pra tua casa, me deixa nua. Diz que eu sou o que você procurava. Beija na rua, me leva pra tua casa, me deixa nua. Diz que eu sou o que você procurava. E eu cansada de resistir, quero me soltar, deixa eu me sentir. Então vem pra cá, ninguém pode ouvir sem se preocupar ou se distrair. A vida passará, eu quero existir. Dois copos enrolados e jovens cheios de vida. Inacreditável, uma lembrança esquecida. Sem ninguém é do teu macereio, vou te ensinar a ser rei. Como tu não tinha visto antes, tão distante. Eu quero uma chance, gigante é o céu, teu mel. Conecta em mim, se conecta em mim. Deixa eu te amar. Me deixa na rua. Na rua. Leva pra tua casa, casa. Me deixa nua. Diz que sou o que você procurava. Me beija na rua. Na rua. Leva pra tua casa, casa. Me deixa nua. Diz que eu sou o que você procurava. Segura-me entre os dedos, enxerga em mim os teus desejos. Rapaz, tira de mim esse medo de me entregar. Faça de mim o teu segredo e me guarda. Sai medo do futuro, me chama pro escuro. Não peço duas vezes, não deixa assim pra ele. Seja prático, frio é o ático. Quente somos nós, a sós, sumi nessa. Só é branco, tão simples, tão fácil. Sou sua. Me leva, me leva. Beija na rua, na rua. E me leva pra tua casa, casa. E me deixa no ar. Diz que eu sou o que você procurava. E me beija na rua. E me leva pra tua casa, me deixa no ar. Diz que eu sou o que você procurava. Forte.